essa luz que me guia. Eu danço em teus braços pra sempre. Eu canto como andando nas águas. Vivo, estás, estás em mim. A minha vida és tudo o que eu quero. Vivo, estás. Vivo, estás, estás em mim. Pelas provas, pelas dores, vinho novo fará. Eu me prostro e me rendo, algo novo. Ao teu cuidado, não preciso entender pra confiar. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Tudo tu deste a mim, Deus, vinho novo faz de mim. Aleluia. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás, algo novo farás. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Deus e o novo faz de mim. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho, mas tudo tu deste a mim. Deus e faz de mim, Deus vinho novo, faz de mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixou meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixou meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Pois tudo, aleluia, tu deste a mim. Deus. Deus vindo, faz de mim onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixa o meu passado, pois teu novo fogo há de mim. Vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixa o meu passado, pois teu novo fogo há de mim. Vem sobre nós, Senhor, com teu fogo, Senhor, aleluia. Faz a minha oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho, mas tudo tu deste a mim. Deus vindo, faz de mim. Deus vindo, faz de mim. Deus vinho novo, faz de mim. Aleluia. Tu és o ar que respiramos, Jesus. Tu és aquele que nos renova, Senhor, a cada dia. Tu és aquele que nos levanta, Senhor. Tu és a nossa luz, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Jesus, tu és o ar que respiramos, Deus, tu és tudo para nós, Espírito Santo, tu és tudo para nós, Jesus, e em ti nós confiamos, Senhor, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, oh, oh, oh, tu és santo, ó Senhor. Nós aclaramos que tu és santo, Deus. Oh, oh, oh, oh. Oh, onde eu irei? Pois nós sabemos que tu estás conosco, Jesus. Tu estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Nós vamos marchar, Senhor, em frente. Nós vamos, Senhor, marchar em frente, Jesus, porque nós sabemos que tu estás conosco, Senhor. Nós sabemos que tu lutas as nossas batalhas. Nós sabemos que tu luta conosco, Senhor, todos os dias. Nós somos mais do que vitoriosos em ti. Nós confiamos em ti. E em ti nós entregamos, Senhor, a tua casa, a tua igreja, a tua cidade, esse ministério, Senhor, nós entregamos diante de ti. Porque nós confiamos em ti, Espírito de Deus. Porque nós sabemos que a tua palavra é verdadeira. E porque tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que te arrependa. O Senhor escolheu a cada um que está aqui nessa noite, Espírito Santo. Escolheu no ventre das nossas mães para que nós estejamos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Olhamos para ti, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, vem. Vem, Jesus. Nós esperamos por ti, Senhor. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem comigo nessa noite, vem, Jesus. Vem, Jesus. Nós te esperamos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és o nosso alvo, Senhor. Vem, Jesus. Aleluia. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em ti confiamos, Deus. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Porque tu estás conosco, Jesus. Porque tu estás à frente, Espírito Santo. Estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei. Eu nada temerei, Senhor. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Pai, nós invocamos o teu nome essa noite. Nós queremos que tu estás aqui neste lugar, porque tua palavra nos afirma que onde tiver dois ou três reunidos em teu nome, ali tu estás. Sentimos a tua presença neste lugar e dizemos a ti, Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Toma esse ambiente na tua presença e manifesta do teu poder, da tua graça, do teu amor esta noite em nome de Jesus. Amém. Boa noite, palavra viva. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Noite especial, o qual o Espírito Santo tem preparado para nossas vidas. Aqui está aqueles que o Espírito Santo permitiu que tivesse essa noite para receber do amor, da graça, da palavra dele. Amém? Então, nessa noite eu quero chamar nosso irmão Rafael, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Quero que vocês levantem suas mãos para cá neste momento. Pai, nós entregamos mais uma vez diante da tua presença esse culto. Toma a vida do teu filho na tua presença, Senhor. Usa ele como fonte abençoadora neste lugar. Que não seja ele falando, mas seja o teu Espírito Santo usando a boca dele como fonte de bênção essa noite. Fala com a tua igreja, fala com a tua noiva, Espírito Santo. Tu tens liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Palavra Viva. Boa noite. Queria, como nós estamos mais uma vez nessa atmosfera íntima, queria criar mais intimidade entre nós. Se pudéssemos nos reunir mais no meio aqui, se ficarmos juntos, ficarmos mais aquecidos pelo Espírito. E nós estamos aqui para falar do nome de Jesus, não falar do nome de homens, mas dou graças e glórias que nós estamos todos numa igreja que exalta o nome de Jesus. Obrigado, Regis. E esse louvor que nós acabamos de confessar aqui, Maranata, é o talvez o mais conhecido do Ministério Avivar, do Ministério da nossa igreja. Ele fala justamente disso, né? Luz, minha salvação, se estou contigo, quem eu temerei? O Salmo 27:1 nos fala isso, né? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? Luz é poder. Luz é poder. Lá no início da criação, quando Deus manifestou a primeira vez sua palavra e disse: luz, e luz houve. Luz é poder. Luz é poder que transforma treva em iluminação. Iluminação, luz, quer dizer orientação, quer dizer caminho, quer dizer direcionamento. E é isso que ele começou criando desde o início da obra. Luz está então na essência de tudo que foi criado. Tudo partiu da luz. Deus é luz. O poder manifesto por Deus está na luz. E esse poder está dentro de nós também. Assim como ele usou luz para começar a criação, criar vida, ele pôs esse princípio dentro de cada um de nós também. Vocês sabiam que quando estava estudando para essa palavra, eu fui fazer algumas leituras e descobri o seguinte: que dentro de nós, no nosso corpo, nós temos um processo de criação, né, de vida. As nossas células se dividem. Cada vez que a nossa célula se divide, há uma emissão de luz. Vocês sabiam disso? Os pesquisadores, os cientistas chamam isso de bioluminescência. Ela é tão tênue, é uma luz fraca, ela é realmente uma luz bastante fraca, que há necessidade de instrumentos especiais para que capturem essa luz. Mas essa luz existe, ela está lá. Então, cada vez que o nosso corpo se multiplica, ou as nossas células se multiplicam, que a vida é recriada a cada segundo dentro de nós, a luz que está sendo criada, a luz que está sendo emitida. Então, luz é um princípio de vida. É um princípio que transforma toda a criação. No início era trevas. E a palavra fala que a terra era sem forma e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E havia trevas. E Deus, com a sua palavra criadora, disse luz. E toda a treva foi transformada. Isso nos diz o seguinte: desde logo, a gente começando essa ministração, a gente pode dizer o seguinte: como nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós temos esse mesmo poder de criação na nossa palavra. Deus nos deu esse poder. Quando ele disse luz, se encerraram as trevas, se deu um caminho de orientação, se deu uma organização. E o reino de Deus é um reino de ordem. É um reino de organização. Então isso quer dizer o seguinte: que nós temos esse poder para proclamarmos luz sobre qualquer tipo de treva. Quando nós estivermos enfrentando qualquer tribulação espiritual, ou aquilo que a palavra figurativamente nos fala em trevas espirituais, as nossas noites espirituais, nós podemos proclamar luz. E essas trevas se dissipam pela força da fé da nossa palavra, que é uma palavra criadora, que é uma palavra semelhante à de Deus, que deu esse poder a nós, que deu esse poder a nós. Então, enfermidade, proclama cura. Algum problema financeiro, proclama prosperidade. Alguma dúvida sobre orientação, que caminhos, proclama certeza. Isso virá, isso se transforma em luz. Essa treva se dissipa. Luz é aquilo que nos orienta. Luz foi o que Deus iniciou e usou como início de toda a criação. Então esse processo criador está dentro de nós. E vai se multiplicando, vai nos transformando em todo o momento. Então nós vivemos uma vida de constante criação, multiplicação e transformação, renovação por força dessa obra de Deus, por força dessa luz. Mas essa luz não está apenas presente dentro de nós, que já seria grande coisa, ou seja, um poder presente dentro de nós que transforma. Mas essa luz também é abundante fora de nós. O sol nos inunda com uma luz, né? Que nos traz vitamina D. Quando a gente se banha ao sol, vitamina D, que é uma vitamina que transforma ajuda todo o processo de absorção de todas as outras vitaminas e todos os outros elementos. Luz abundante fora de nós também. Então nós temos a mesma essência criadora dentro e fora de nós. Nós fazemos parte de todo esse processo transformador e criador. E nós temos o poder de direcionar esse processo criador por meio da nossa palavra. Por meio da nossa palavra. E olha só que interessante. Quando as células, o nosso corpo vai se multiplicando, vai se renovando, vamos usar essa palavra, vai se renovando, cada emissão de luz emite também uma informação genética. É isso que os pesquisadores estão descobrindo. Uma célula emite uma informação à outra, ou seja, aquilo que essa célula produz em termos de informação é importante para outra. A outra recebe essa informação e produz para outra, e para outra, e para outra. Isso vai tornando, vai criando um sistema de caminhar, de criação coerente. É assim que eles chamam. É uma propriedade que eles chamam de coerência biológica. Não vai criando a esmo, qualquer coisa. Não, vai criando formas harmônicas, com finalidades belas. Isso se chama coerência biológica. E cada célula absorve apenas aquilo que é importante para ela. O que é importante para outra, mas não para ela, ela transmite a outra. As informações vão caminhando, então, uma a outra. Isso que torna o todo coerente. O que eu não tenho, a outra tem. O que a outra não tem, a outra tem. Torna uma mútua dependência. E o todo organizado forma um todo coerente, forte, bonito, belo. Essa foi a forma com que Deus utilizou o processo de criação para nos fazer. Fazer a terra, fazer tudo aquilo que existe. E essa coerência biológica tem uma correspondência na palavra que é muito bela. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Está lá, né, no bannerzinho de entrada de hoje. Eu sou a luz do mundo. João 8:12. E Hebreus 1:3 vai dizer o seguinte: que pela palavra, Jesus é a palavra, Jesus é o Logos, não é? Hebreus 1:3 vai dizer o seguinte: ele é o resplendor da glória. Resplendor já nos fala de luz. A glória é a autoridade espiritual. A glória brilha no mundo espiritual. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa luz que sustenta, dá coerência a toda dá coesão a toda a criação, inclusive dentro do nosso corpo, também tem uma correspondência espiritual. Jesus, pela palavra, pela força da sua palavra, dá sustentação a tudo que existe. Foi por meio da palavra que Deus criou tudo. Luz, terra, separação, luminares, plantas, animais, homem, façamos a nossa semelhança. Essa coerência, essa coesão, tudo vem, tudo opera por meio da luz que sai de Deus. E essa luz está dentro de mim, está dentro de ti, está dentro de cada um de nós. E em nós está o poder de direcionar a criação, jogar essa luz sobre trevas, transformar a nossa realidade, abrir os caminhos, dar o direcionamento, nos dar assim o descanso. E quando há luz, nós temos o descanso de saber que é para cá e não para lá. Não paira mais a dúvida. Não paira mais a dúvida. Não paira mais a dúvida. Então temos esse processo criador, iluminador, dentro e fora de nós. Ela é transbordante, como eu falei. E por que que ela é transbordante? Porque luz é um poder de transformação. Deus, quando chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, anda comigo, eu farei de ti uma bênção, para que em ti e por meio de ti sejam abençoadas todas as famílias da terra. Quem de nós consegue absorver tudo que a luz tem para nos dar? Toda a luz do sol. A gente só absorve aquilo que a gente pode, né? O restante, o que o nosso corpo, o que a gente não consegue absorver, é transmitido para o outro. Como? Sob forma de informação luminosa. Vocês sabiam que aquilo que vocês percebem no meu corpo, de tudo isso aqui, é tudo que o corpo não absorveu, que jogou para vocês, uma informação luminosa. Tudo que esse púlpito não é, é preto. Ele absorve todas as cores e joga o preto para vocês. Sê tu uma bênção para que por meio de vocês sejam abençoadas todas as famílias da terra. Nós somos de tal forma abençoados que a gente não consegue absorver toda essa bênção. Isso transborda de nós de tal forma que onde nós estamos, por sermos filhos, por sermos cristãos, isso transborda, derrama, se inunda as pessoas que estão em nossa volta. Então os ambientes ficam iluminados, se tornam alegres, os empreendimentos se tornam prósperos, nossas famílias se tornam amorosas, nossos relacionamentos são relacionamentos curados, são sadios. Essa é a forma com que Deus nos projetou. E é por meio da palavra que a gente opera essa luz e transforma as nossas vidas. Por meio da fé em que essa palavra, da confiança em que essa palavra realmente transforma isso. Porque foi assim que Deus nos fez. Ele pôs em mim e em ti a força, o poder de operar essa poderosa força transformadora que é a luz. Essa luz não nos abandona em nenhum momento. Nós temos a luz do sol, que nos dá todo o direcionamento durante o dia, mas durante a noite ela também nos acompanha, né? Ela se torna mais tênue, se torna mais branda, para que nós possamos descansar, mas ela permanece lá. Ela permanece lá. A luz da lua, né, que recebe a luz do sol e resplandece, assim também nós somos. Nós não brilhamos por nós mesmos, mas brilhamos pela luz que está em nós, que é posta em nós por meio da palavra, por meio da obra de Deus em nós, e nós resplandecemos como a lua. Não somos como o sol, mas como a lua, recebemos e resplandecemos. A lua, as estrelas iluminam as nossas noites. Mas ainda que em noites escuras não haja lua, não haja estrelas, esteja tudo nublado, não haja luz natural que a gente não consiga perceber, ou na caverna mais profunda, no quarto mais escuro, fechado, a gente em princípio não percebe nada, nenhuma luz a olho nu, mas luz há. luz há. Tanto há que se nós ligarmos ali um espectrograma, que eles chamam, né? Aqueles aparelhos de visão infravermelho, que dividem a luz nas suas muitas camadas de radiação, a gente vai perceber que todo o espectro infravermelho, a luz infravermelha, torna aquele ambiente que é totalmente escuro num ambiente extremamente claro. Não são esses equipamentos que a gente vê o exército usando e tudo que é tipo de expedição, exército e outras operações aí de emergência e tal. Pessoas que operam no escuro operam por meio de equipamento infravermelho para poderem enxergar. E por que que eles enxergam? Porque luz há. Luz há. No mais escuro dos ambientes, na mais escura das noites, a luz está presente. Ela não se deixou de, não deixou de estar ausente, não deixou de estar presente. Não se fez ausente das nossas vidas. Isso nos diz que a luz, o amor de Deus, não nos deixa em nenhum momento. Nenhuma das nossas noites espirituais, nós estamos sozinhos, nunca, jamais. Quando a gente clama, Deus, onde tu está? Eu não consigo enxergar a luz, não consigo enxergar os meus caminhos. Parece que tudo fechou, o meu casamento não anda, os meus negócios emperraram, eu não consigo mais estudar. Ou enfim, qual seja a tribulação pela qual nós estejamos passando. Parece que tudo se perdeu o brilho, perdeu o caminho. Mas a luz está lá presente. E o que que opera essa nossa distinção? O que faz com que nós tenhamos esse olhar infravermelho para percebermos que a luz está ali? É justamente essa palavra, esse crer, essa fé que Deus pôs no nosso coração, no nosso espírito, para que nós possamos declarar a palavra que transforma. E faz com que aquele ambiente breu, escuro como breu, se transforme num dia claro. E nós tenhamos toda a orientação para caminhar com tranquilidade, como num dia ensolarado. E a luz é isso. Quando nós estamos na luz, nós não temos dúvida. Isso nos dá o descanso de saber para onde andar, quando andar, para que lado andar. Quando a gente chega numa encruzilhada, nós não vamos ter dúvida. Porque é dia claro, eu não vou ver dois. Só porque é dia claro não quer dizer que eu vou ver dois caminhos. Não, porque um deles vai estar apagado. Só um vai ter luz. Não haverá dois caminhos, haverá um só. Haverá um só. Mas isso vai operar quando a gente crê realmente. Confessar realmente a palavra que nos pertence. E vão ser transformadas como luz. Esses ambientes espirituais escuros. Isso é nosso porque Jesus venceu o grande momento de escuridão espiritual que esse mundo passou. Na cruz ele reuniu em si todos os pecados, todas as dores, para finalizar a obra de salvação, de redenção que Deus havia programado, para que nós tivéssemos novamente acesso a Ele. E tendo feito isso, Ele então enfrentou esse ambiente de escuridão absoluta, de zero luz. E Ele clamou ali então: Pai, por que me abandonaste? Ou Deus, Eli, Eli, por que me abandonaste? Esse é o único momento que a gente vê Jesus chamando Deus de Deus, porque até ali Ele chama Ele de Pai. E novamente volta a chamar Ele de Pai depois. Como eu disse no início, nós quando subimos aqui, não é para exaltar homens, mas realmente louvo a Deus que a nossa caminhada com Deus nos trouxe a esse ministério, um ministério que proclama Jesus no centro das nossas vidas. Jesus sempre no centro das nossas vidas. E nós acabamos de cantar aqui: Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação, a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro, seguro em Tua mão, eu nada temerei. Esse é o Salmo 27, que na luz nós temos a salvação e nós não precisamos temer. Quando a gente se rende à luz, a gente permite que ela entre e inunde o local das nossas trevas, o local que está trevoso em nós. Quando nós estamos numa batalha, enfrentando essa luta apenas na força do nosso braço, na força do nosso intelecto, seja qual recurso que seja nosso, que nós estejamos utilizando, e a gente se rende, é derrota. Porque ninguém vai lutar por nós. Ninguém luta por nós. Se só nós estamos lutando e nós nos rendemos, é derrota. Mas quando nós permitimos que Deus lute com a sua luz à nossa frente, essa luz realmente vai à frente e as nossas batalhas são contra forças espirituais trevosas. E se nós nos rendemos à luz, onde há luz, o pastor sempre fala isso, onde há luz não pode haver trevas, não pode haver trevas, porque se há trevas é porque não há luz. Onde entra a luz, as trevas se dissipam. Se nós nos rendermos à força da luz, descansarmos naquilo que Deus fala em relação a nós, confessarmos essa palavra, permitirmos que ela transforme o nosso espírito, não apenas com sentimento, mas com certeza, e essa certeza é aquilo que a gente chama de fé. É fé, é a certeza de que amanhã de manhã o sol se levanta, essa mesma certeza, isso é fé. Permitimos descansarmos nessa tranquilidade, essa luz entra, invade a nossa luta, invade esse campo que está trevoso na nossa frente, ilumina, os caminhos se abrem, as portas se manifestam, as oportunidades aparecem, as pessoas nos chamam, enfim, aquilo que estava travado se destrava, se abre. Por algum motivo nós estamos reunidos aqui no grupo mais íntimo novamente, mas eu creio que Deus hoje está transformando essa nossa congregação por meio de nós aqui, por meio de nós aqui, está derramando luz que vai iluminar os nossos corações, os nossos espíritos, nos levando a caminhos e a lugares que nós não cogitamos ainda, nós não planejamos, mas porque hoje está havendo uma rendição à luz. Nós vamos caminhar em luz, em tranquilidade, em paz, em harmonia, para que isso realmente transforme esse lugar. Eu sou muito grato novamente, eu quero dizer novamente, por Jesus nos ter trazido e nos ter estar nos abençoando a cada encontro, porque tem trazido aqui homens que proclamam essa palavra de graça, de libertação, de luz sobre nós. Nós temos recebido gente de todo o país aqui. Tivemos aqui domingo o pastor Lucas, na quinta-feira passada o pastor Oséias, antes o pastor Luciano, já tivemos o pastor Maurício, o pastor Marcelo, o pastor Rude, toda hora chegando aqui. Isso é uma graça derramada de Deus sobre nossas vidas. É um favor que nós estamos recebendo a cada encontro, a cada encontro. A rendição a essa palavra, a rendição a essa palavra é que nos transforma. A rendição a essa palavra que nos transforma. Então eu te desafio a nunca mais cantar, simplesmente cantar essa música que nós cantamos antes aqui. Ela fala de uma confissão. Tu és a minha luz e a minha salvação. A ti me renderei. Se ao teu lado eu estou, eu nada temerei. Olha, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Essa palavra foi dada lá ao bispo quando eles escreveram essa música. Isso está sendo proclamado em cada igreja, a palavra viva, em cada lugar onde essa palavra é confessada por meio do louvor. A luz brilha no espírito. E nós temos o privilégio de termos aqui. Eu pedi ontem para a Isa, ela trouxe para o ensaio e o grupo acatou. Glória a Deus, obrigado. Vocês terem cantado essa música hoje, porque ela ilustra muito essa palavra, esse Salmo 27:1. O Senhor é minha luz, a minha salvação, de quem eu terei medo? De quem eu terei medo? A batalha pela luz simplesmente dissipa a treva, e nisso a gente pode descansar. E essa luz a qual nós nos rendemos, aí sim, não é uma luz que a gente precise de um óculos infravermelho, é uma luz resplandecente que entra iluminando realmente os caminhos. ela é definitiva a respeito disso. Toda vitória conquistada pela palavra nas nossas vidas é uma vitória conquistada em descanso. Nós vamos mantê-la no descanso. Não há batalha que a gente vai precisar lutar para manter. Aquilo que a gente conquista na força do braço, é na força do braço que a gente mantém. É trabalhando todo dia, é levantando cedo todo dia, é ganhando pão suadamente todos os dias. Mas aquilo que Deus nos dá, simplesmente brota. A luz não faz esforço para brilhar, ela brilha. A árvore, a bergamoteira, agora é a época de bergamota, não faz esforço para produzir bergamota, ela simplesmente produz bergamota. Isso transforma a nossa natureza. E não há esforço que precisemos fazer. Não há esforço que precisemos fazer. Então eu te desafio a realmente louvar com essa música. Cada vez que ela for confessada aqui em cima. Cada vez que ela for confessada aqui em cima. João 8:12 então diz, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. E essa luz está dentro de nós. Jesus disse, se andarem comigo, obras maiores que as minhas farão. Eu sou a luz do mundo, essa luz está dentro de nós, criando vida dentro de nós a cada momento. A cada momento. Essa palavra sustenta a nossa coerência orgânica que a gente viu ali, não é? Ela sustenta o mundo. Nós temos esse poder declarado sobre as nossas vidas para poder direcionar essa força transformadora. Espiritualmente primeiro, e depois com a manifestação, com a transformação da nossa realidade. Da nossa realidade. E ela não nos abandona. Na mais profunda caverna, no mais escuro dos quartos, na mais profunda tristeza das nossas vidas, essa luz está lá. Então, nenhuma arma forjada contra nós prospera. Nenhuma arma forjada, porque ela dissipa tudo. Toda arma forjada é treva, tentando apagar uma luz. Qual a escuridão que apaga a luz? Qual a escuridão que apaga a luz? Então, a luz que habita em nós, ainda que não seja vista pelos nossos olhos, a gente pode por fé declarar. A gente tem aprendido muito com o pastor que por fé, com os olhos da fé, a gente declara isso. E essa declaração faz brilhar essa luz no mundo espiritual. E ela é transbordante, como a gente viu. E eu quero encaminhar isso para o final, porque os nossos cultos de quinta-feira são cultos mais rápidos, uma palavra mais dinâmica. Mas Jesus ainda nos fala, ele diz, eu sou a luz do mundo, né? E aquele que andar em mim não andará em trevas, e pelo contrário, terá a luz da vida. Então, ele é a luz do mundo, e essa luz que criou lá no início, está criando em nós hoje vida. E Jesus vem e diz lá em Mateus 5, vós sois a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque ele está em nós. Porque ele está em nós. Mateus 5, 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, ou seja, em cima. E alumia a todos os que se encontram na casa. De novo, Deus chamou Abraão para que ele fosse bênção e por meio deles fossem abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, derramada luz abundante, transbordante sobre ele, para que todos os que com ele estivessem fossem também abençoados com toda sorte de bênçãos, como diz Efésios, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E também a sua descendência. Nós também, com essa luz transbordante em nós, devemos, como diz Jesus aqui, ser essa luz do mundo. E estarmos em locais altos. Jesus, Deus não se importa que nós sejamos exaltados. Porque aquilo que brilhar em nós, vai estar mostrando Ele. Porque a luz é dEle. Vem por meio dEle, nós resplandecemos. E aqueles que nos enxergam brilhando, enxergam a Deus. A obra de Deus em nós. Não há necessidade, de que nós estejamos por força própria em locais altos. Deus nos coloca lá. Quando nós nos rendemos a essa luz. Quando nós nos deixamos transformar por essa luz. Para quê? Para que por meio de nós se cumpra aquilo que Deus lançou sobre Abraão. Sejam abençoadas todas as famílias da terra. Não algumas, não apenas aquelas que eu quero. Aquelas de quem eu gosto, mas todas. Nós cumprimos essa promessa. Nós estamos cumprindo essa promessa. Ainda que por olhos carnais muitas vezes não consigamos ver. Mas é uma palavra, é um abraço. Muitas vezes é também no plano material, que é o que mais nos salta aos olhos. Mas essa é apenas uma faceta das inúmeras ou infinitas bênçãos com que Deus nos brinda todos os dias. Por isso somos a luz do mundo, para estarmos em lugares altos, a fim de que brilhemos, não porque somos bons, não para que nós apenas brilhemos para sermos contemplados, não, para que outros sejam iluminados por meio de nós. E aquilo que Deus disse lá no início para Abraão, se cumpra por meio de nós também. E assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Que boas obras são essas? São justamente aquelas que a gente produz no descanso, na paz, na tranquilidade, na transformação. É a bergamota, é a bergamoteira produzindo a bergamota. É a luz brilhando, simplesmente. É a luz brilhando. Essas boas obras. E glorifiquem o Pai que está nos céus. É para isso. Porque a luz é dele. O que nos faz brilhar vem dele. O que nos faz transbordar vem dele. O que nos dá a paz foi conquistado por ele. E é por meio disso que nós reinamos em vida. Quem reina em vida, reina em descanso. Determina as situações, determina as circunstâncias. Altera por meio da palavra, por meio de uma ordem, por meio de um posicionamento. Se eu sou luz, eu não admito trevas da minha presença. Então, diante da enfermidade, me posiciono. Diante da minha da difícil situação financeira, me posiciono. Diante de uma dúvida, me posiciono. Diante de qualquer tribulação, diante de qualquer circunstância que queira se levantar, eu me posiciono e determino aquilo que eu quero ver. Segundo a palavra. Sempre segundo a palavra, claro, porque a luz vem da palavra. Resplandece em nós e por nós transforma a situação. Transforma a circunstância. A treva em luz. E aí nos tornamos o ambiente exterior igual ao nosso ambiente interior. Nós nos tornamos aquilo que Deus nos fez lá no início, a imagem e semelhança dele, brilhando como ele nos fez, para brilhar em lugares altos, para transformar os locais onde nós estamos, para que nada permaneça igual onde nós estamos. Onde nós passarmos, aquilo será transformado, aquele lugar será transformado. Pessoas serão curadas, vidas serão libertas, vícios serão curados. O que quer que tenha que ser transformado por meio da palavra, por nós liberada, pela luz que brilha em nós, será transformado. Porque toda treva é mentirosa. E a verdade que vem de Deus, essa é a que brilha. E essa é a que permanece. A luz manifesta cura, manifesta prosperidade, manifesta abundância, manifesta felicidade. Então que nós possamos sair daqui hoje realmente transformados, iluminados, encharcados, se a gente pode usar essa palavra, por essa luz. Encharcados por essa luz. E gratos por estarmos num ministério que proclama a centralidade de Cristo nas nossas vidas, na nossa igreja, onde tudo prospera por meio dele. E nada que não seja por meio dele vai prosperar. Por quê? Porque tem vida curta, porque é enganoso. Nos leva daqui até ali, para dali nos tirar e nos pôr novamente em tribulação. Confiemos nele. Confiemos nele. Eu convido vocês a se pôr de pé, a fazer uma oração final. Nós proclamamos esse descanso na luz. E todo aquele que tiver uma tribulação, uma área trevosa em sua vida, apresenta agora nesse momento. Eu não sou muito de fazer convocação à frente, de fazer apelo. Te peço, então, para que tu esteja onde tu estiveres no teu local. Apresenta essa área trevosa do teu espírito. Expõe ela à luz. Expõe ela à luz. A luz cura a ferida, a luz transforma, a luz cicatriza, a luz modifica. Expõe essa área à luz para que ela seja transformada, seja curada e haja libertação. Pai amado, obrigado pela tua palavra liberada nessa noite. Continua falando conosco. Nós sabemos, Pai, que a tua luz é transbordante em nós e ela é transformadora, Pai. Abre os nossos olhos para que nós possamos cada vez mais contemplar as maravilhas dessa luz derramada sobre nós, dessa luz que cria vida, que renova nossas vidas em todo momento. E, Pai, nos torna cada vez mais conscientes de que tu nos deste o poder de direcionar essa luz para todas as áreas em que operaram tristezas, operaram enfermidades, em que operaram, Pai, dissensões, desequilíbrios, Pai, onde a tua luz há, não há treva, Pai, e tudo se transforma, tudo se cura, Pai, tudo se transforma por meio da tua luz, Pai, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos aqui reunidos essa noite, Pai, e sobre todos aqueles que não estiverem aqui, Senhor, que a tua luz alcance, brilhe, transforme e alegre os corações, Senhor, transformando o espírito, conduzindo-nos em certeza, em paz e descanso. Nós te damos glória, nós te damos aleluia, Pai, nós te damos todo louvor, porque tu mereces, Pai, apenas tu habitas em nosso coração, trazendo a nossa paz, trazendo a nossa transformação, nossa alegria, Senhor. Nós te damos graça. Quem recebe, dá uma glória a Deus. Gostaria de convidar esse momento para a gente, nossa. Nós temos algum aviso? Temos a ceia. Vamos lá. Sábado, nós vamos ter a ceia regional lá na sede do Rio Grande do Sul, então, com a ministração do pastor Marcos de São Leopoldo, às 20 horas. Nós saímos aqui de Lajado, vamos ter uma caravana, não sei, mas enfim, quem estiver com a intenção de nos acompanhar no sábado, faça contato conosco aqui, com os pastores, para que nós possamos todos nos organizar e estarmos lá em comboio para recebermos dessa palavra, dessa transformação. É um momento importante. Nós teremos aqui o serviço da mídia, né? Quem mais daqui de Lajado? O louvor também aqui de Lajado, nós vamos ter irmãos lá servindo, vai ser uma bênção, sempre é uma bênção, né? E o pastor Marcos já esteve aqui em Lajado, também é outro dos homens que veio aqui nos brindar, nos trazer uma palavra de graça e de libertação, e isso que nós vamos ouvir em Porto Alegre no sábado, né? Então, todos convidados, aqueles que tiverem essa intenção no coração, façam contato, tá? Que nós estejamos todos em família no sábado lá. Eu queria convidar todos agora para esse momento da oferta. Vamos servir a casa do Pai com as nossas ofertas, nossos dízimos. E a gente sempre tem ministrado aqui e aprendido que devemos fazer isso com gratidão, com consciência daquilo que fazemos, né? Ouvimos hoje que a luz é abundante para as nossas vidas. A luz produz vida, a luz produz abundância, a luz transforma da treva em um ambiente de certeza, em um ambiente de direcionamento. Aquilo que nós semeamos é luz também no reino espiritual, para que muitos sejam alcançados. Então que nós façamos isso com a consciência de que a nossa semente mantém essas portas abertas, mantém o reino atuando também no nosso plano material aqui, para que muitos sejam alcançados. E essa palavra de graça e transformação alcance a muitos ainda que não conhecem. Pai, levanta a tua oferta nesse momento. Nós te damos graça, Pai. Pedimos que tu abençoes poderosamente toda mão que se levanta. Dá abundância, Pai. Dá abundância, porque a tua semente nos faz colher a 30, a 60, a 100 por 1. Muito mais do que semeamos, Pai, tu nos faz colher. Pois essa é a tua providência sobre nós. Uma luz transbordante, uma graça transbordante, um favor imerecido transbordante, Senhor, que nos faz colher muito mais do que semeamos, em graça, em amor, em paz, em harmonia. Ser tu abençoado, irmão, que vai semear agora na tua família, no teu ministério, no teu trabalho, em todas as áreas, que o Espírito toque o teu coração, que conduza a tua paz, a tua harmonia, os teus caminhos em luz, em tranquilidade. Graças nós te damos. Pode fazer. Aleluia, aleluia. Só lembrando então, amanhã, último aviso, amanhã nós temos o college às 20 horas, né? Nós estamos estudando o Crescendo na Graça, que é esse módulo que já está nos abençoando demais, né? Todos nós estamos nos reunindo aqui na sexta-feira à noite, estamos sendo grandemente abençoados. Aqueles que ainda não vieram e têm curiosidade de conhecer, estão sempre convidados. Luia, César, Thaís, por favor, os demais, né? Quem não veio ainda, vem, chega aí, é sempre legal. A gente une família, conversa, aprende mais de Deus, dá uma palavra que nos edifica, nos transforma e nos projeta. Aleluia. Vamos encerrar nosso culto então. Pai, obrigado por nos reunir mais uma vez essa noite, Senhor. Nos leva em segurança para casa, nos leva na condução da tua luz, na certeza do teu Espírito, Pai. Que nós possamos ter um restante de semana abençoado, uma ceia, Pai, sábado, repleta das tuas bênçãos derramadas, como a tua luz é abundante sobre nós, Pai. E no domingo, mais uma vez, nos reúne diante da tua presença, Pai, com o teu amor derramado sobre nós. Nos abraça, nos acolhe, em nome de Jesus te damos graça e glória, Pai. Aleluia, aleluia. Amém. fazer.